nós vamos falar sobre recursos hídricos. O nosso objetivo é relacionar esse tema com a questão da hotelaria, novamente. Então, nós estamos sempre vendo recursos naturais, componentes, muitas vezes, de caráter econômico, e relacionando isso com a hotelaria. Com relação aos recursos hídricos, nós temos aqui pelo menos 9 pontos principais para a gente verificar. Começando com a importância ecológica da água, a ela vista como um bem econômico, a parte mais legal, legislativa, que prevê no Código de Águas uma água como pública ou privada, a Constituição ratificando que ela é pública, assim como a Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, a caracterização dos tipos de usuários, porque nós precisamos saber em qual dessas categorias o hotel pode se enquadrar, a necessidade de uma autorização para utilizar a água, porque é onde o hotel muitas vezes vai ter que ser adequado, e alguns fundamentos, instrumentos que existem na Política Nacional de Recursos Hídricos, que também são importantes em termos de conhecimento da gestão do recurso, e isso envolve a gestão também ambiental. E no final a gente vai falar um pouquinho dos problemas que existem, seja relacionando a hotelaria, seja em geral, e aí a gente já faz a ponte com o trabalho que vocês fizeram, o exercício, levantando casos práticos que aconteceram mais recentemente sobre o problema dos hotéis. Especificamente sobre a importância ecológica da água. Esse é um tipo de assunto que a gente não precisa nem ficar falando muito, a gente sabe que a água é um dos elementos essenciais à vida. Todos os tipos de seres vivos que nós temos conhecimento hoje, e eu digo hoje, inclusive na Terra e fora dela, dependem, do ponto de vista de paradigma, da água. É uma grande discussão, inclusive, do ponto de vista cosmológico, desse pessoal que investiga outros planetas e tal, a possibilidade de encontrar um vírus, uma bactéria, quer dizer, algum ser em um outro planeta, porque nós sempre procuramos a existência da água. Se existe a água, existe a potencialidade de vida. É um paradigma, né? Sabe-se que hoje existe uma bactéria que foi encontrada no planeta Terra que não depende da água para viver, ela vive em um meio ácido, que já foi uma descoberta que gerou um certo problema científico, porque ele mostrou, sem sair da Terra, que é possível encontrar um ser vivo que não esteja dentro da linhagem de dependência da água. Só que esse é um debate que, vamos dizer assim, ele não nos é totalmente útil, porque para nós que vivemos no planeta Terra, a água é indispensável e essencial à vida. Então, essa é uma discussão curiosa, interessante do ponto de vista científico, mas que não altera, ainda que a gente descubra seres vivos que não dependem da água, não altera a nossa problemática. Um fator que é importante a gente só saber é que, apesar de sermos tão dependentes da água, a quantidade de água doce acessível para o consumo é muito pequena. Nós estamos falando de 0,00378% da água que existe no planeta. Isso aqui é praticamente nada. Por que que a gente chega nesse número? Porque se a gente observa a lógica de distribuição da água, 97,2% está salgada nos oceanos. E é um tipo de água que você não tem um aproveitamento direto e, do ponto de vista, inclusive, econômico, hoje se sabe que ainda não é viável dessalinizar a água para consumo humano ou para as finalidades do ser humano. E ainda que isso se torne possível do ponto de vista tecnológico no futuro, vejam que a água ela está dentro de processos ecológicos essenciais, de maneira que ela tem ciclos próprios. Então, também não adianta a gente encontrar um meio de encontrar água para o consumo humano se as florestas, os animais, todos os demais seres vivos de um ecossistema não têm o mesmo acesso. Imaginem vocês, o ser humano, conseguir, do ponto de vista técnico, viabilizar o abastecimento hídrico de regiões poluídas via marítima. É uma coisa muito maluca hoje. Já é difícil imaginar isso só para o consumo humano. Vocês imaginem em termos lógicos de todo um ecossistema. Isso mostra que a proteção desse recurso hídrico chamado água doce é muito importante. Não é à toa que a gente já ouviu falar tanto nos últimos anos e décadas da possibilidade de guerras mundiais, de conflitos armados em virtude da água. O que de fato já está acontecendo, ainda que isso nem sempre fique tão às claras. Conflitos que já têm uma base vinculada à problemática da água de uma maneira mais direta ou indireta. Do restante da água doce, nós temos um percentual pequeno que está na atmosfera, um outro percentual que está em aquíferos que estão no subsolo, então o Guarani e qualquer aquífero que a gente encontrar aqui nas regiões, mesmo não tão profundos, são águas doces, mas veja, para a gente ter acesso a elas, é difícil, é complicado, nem sempre é viável. E depois a gente tem nas geleiras, banquisas, ou seja, se pegarmos 3% mais ou menos da água do mundo é doce, só que apenas esse percentual está correndo superficialmente, que são esses rios, córregos que a gente costuma ver. É óbvio que para quem observa o rio Paraná de uma margem, é muita água, né? As cataratas do Iguaçu, ou aquele vertedouro da Itaipu, os três abertos, a gente tem uma noção que aquilo é água que não acaba mais. Só que proporcionalmente ao tamanho do planeta e às necessidades dos seres vivos, não é nada, né? Então, acho que aqui a gente não precisa ficar aprofundando tanto assim, mas é bom destacar isso. Um outro aspecto interessante é que a água nem sempre teve um valor econômico. Isto só veio acontecer no Brasil em 1997 por causa desta lei que a gente está mencionando, 9433, que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, observem vocês, antes de 97, nós não tínhamos a água dotada de valor econômico, ela não valia dinheiro. E aí vocês podem perguntar, mas nós pagamos as contas da Sanepar há muito tempo, como é que não tem valor se a gente paga? Como é que se, desde que eu me conheço por gente, eu compro uma garrafa d'água? Como é que não tem valor econômico? Observe que o que tinha valor econômico não era a água em si, não é a água que a Sanepar entrega. É o serviço, é a captação da água, o tratamento dela com cloro e outros materiais e a entrega na sua casa, que era cobrado, mas não a água em si. Para a gente entender melhor, a Sanepar, que é a prestadora do serviço público, ela buscava essa água nos rios sem pagar nada. Então, vocês vejam que ela busca, tira a quantidade de água que ela precisar e apresenta para a população. A partir de 97, em diversos locais do Brasil, isso está sendo implementado aos poucos, essas concessionárias têm que agora pagar para usar a água. Os agricultores que também fazem irrigação, hotéis que utilizam para área de lazer, quer dizer, todo mundo que captura a água de uma maneira direta se tornou obrigado, em alguns casos, a fazer o pagamento. Isso significa que a água agora se tornou um bem reconhecidamente econômico. Ela sempre foi vista como um recurso econômico. Eu dependo da água para movimentar indústrias, para ter negócios. Isso não se discute. Mas atribuir a ela um valor econômico apreciável, né, em valor mesmo monetário, isso é só a partir de 97 no Brasil. Em outros países isso aconteceu já com décadas anteriores, mas aqui só foi em 97. Quando a gente fala, inclusive, da Sanepar, eu já lhes adianto o seguinte, pegando aqui os tipos de usuários. Considera-se usuário quem busca a água in natura, quem vai buscar ela no rio, no lençol freático. Os demais são consumidores, então nós, em geral, nós não somos usuários, nós somos consumidores domésticos. Nós recebemos a água em casa pagando pelo serviço a uma empresa. Mesmo o hotel, quando o hotel recebe a água da Sanepar e assim por diante. Mas no momento em que um hotel, que uma casa, um condomínio, passa a perfurar um poço semi-artesiano, né, aqueles tubulares profundos, ele está buscando a água diretamente. Quando ele faz esse ato, ele se torna um usuário. Muito pequenininho, mas ele é um usuário. O agricultor que tem uma bomba d'água, que capta água no rio para abastecer a sua casa, a criação de animais ou para irrigar lá uma horta, ele é usuário. Também é pequeno em alguns casos, mas ele busca água diretamente. Então fica clara essa noção? Que o usuário é aquele que busca água in natura, direto. Consumidores somos todos os demais que utilizamos esses recursos indiretamente. Na grande maioria dos casos, os hotéis são consumidores. Eles compram a água de alguma concessionária. Mas também não é incomum no ramo de hotelaria também existir a captação direta da água, seja para formar lagos, seja represando para área de lazer, ou em aquíferos com água aquecida, enfim. Aí vocês conhecem várias aplicações possíveis. Então, essa é uma questão para a gente pensar. Ainda aqui do ponto de vista econômico, isso está previsto aqui entre um dos fundamentos da lei, no artigo 1º, essa previsão de uma maneira explícita, né? Dizendo o seguinte, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então, só para ficar claro que essa previsão é expressa, quer dizer, não é uma coisa indireta, está muito claro na lei. O outro aspecto aqui interessante é que desde 1934, o Brasil tinha um código, uma lei, que chamava-se Código de Águas, ainda se chama. Tem algumas partes que ainda estão em vigor, ainda valem, mas a grande maioria desta lei está ultrapassada, seja pela Constituição, que é de 88, seja por esta lei, que é de 97. Mas o que é interessante que vem desde 1934? A distinção de águas públicas e águas privadas, ou a ideia de que seria possível ter águas privadas. E como é que seria essa lógica? Nós consideramos águas privadas todas aquelas que não forem públicas. Pode parecer meio óbvio, mas é por exclusão. Quer dizer que nós precisamos saber o que é público. Se eu definir o que é público, o que eu souber que não é, pode ser privado. É um raciocínio lógico. E o que é público? Todas aquelas águas que pertenciam ao Estado. E quais são elas? São aquelas que estão dentro de áreas, territórios do Estado. Então, se está dentro de um parque nacional hoje, como ela é uma área pública, é uma água pública. Se ele está dividindo estados, como é o caso do rio Paranapanema, São Paulo e Paraná, ou dividindo países, como é o caso do Paraná, do Iguaçu, ele se torna público, porque ele cumpre essa função. Privado seria aquela água que passa dentro de uma propriedade privada, de uma fazenda. E aí o código vinha detalhando de como seria o cuidado com essa água, as obrigações do proprietário e assim por diante. Eu só estou fazendo essa restauração aqui histórica do conceito para vocês entenderem que essa noção, que é muito antiga, ela cedeu, ela caiu quando nós reconhecemos que a água é limitada. Algo que para nós hoje também é muito óbvio, como é óbvio que a Terra é redonda, né? Que nós não estamos no centro do universo, todas essas ideias que em algum dia foram questionadas e achadas ridículas. O fato é que com a Constituição Federal, e isso foi ratificado, foi confirmado por essa lei que a gente está vendo de 97, a água hoje é um bem público. Já não existe a perspectiva de recursos hídricos ou da água como um bem privado. E isso aqui é uma questão muito importante porque o hotel tem a ver com essa classificação e com a gestão ambiental da água no hotel. Vocês precisam ter tranquilidade para entender isso que eu estou explicando. Vejam lá. Então, se a gente elimina isso aqui, nós não podemos mais pensar assim, o hotel não é dono da água da piscina que está no hotel. O hotel não é dono dessa água. Ele restringe o acesso, assim como ninguém está com uma garrafa d'água aqui, né? Está, mas assim, se você está com a garrafa d'água, você pode dizer que essa água é sua, que ela é propriedade privada? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Do ponto de vista geral, quando eu penso na água, ela é pública, porque ela é um recurso natural que compõe o meio ambiente. Nós já vimos que o meio ambiente é ele público, pertence a todos, indeterminados, não é isso? Uma ideia de algo que é difuso, pertencente a todo mundo. Se a água é um bem público, o que nós temos que fazer com ela é controlar o seu uso e autorizar o uso pelas pessoas. Por isso que nós temos que entender como é que funciona essa autorização, que é o governo quem faz, é o Estado quem faz. Tentando justificar, é como se todos nós da sociedade admitíssemos num acordo, que ele nunca foi escrito, mas é o que ele significa, nós abrimos mão de pegar água diretamente em favor de uma instituição maior, que é o poder público, para que ele controle e distribua isso de uma maneira mais igual. Sendo assim, já há um monopólio, já existem pessoas que têm muito mais acesso ao recurso do que outros. O que nós diríamos, então, se assim não fosse? Se fosse só pela força direta? Quem pode mais pegaria tudo, pegaria mais. A propriedade privada sempre foi usada como um argumento para ser dono da água. Então, se você é dono de uma grande área que tem lá nascentes, rios, e você compra essa área toda, você faz um grande resort, você vira dono daquilo. E se você é o dono, ninguém mais pode usar, ninguém mais tem acesso, e o que você quiser fazer com essa área é problema seu. Isso tudo mudou quando a gente viu que a água e que o meio ambiente pertencem a todos. A conversa agora é mais ou menos assim. O resort, ele está emprestando a água de todo mundo para prestar um serviço de qualidade. Ao admitirmos a ideia do uso, aí a gente pode com mais calma entender que no uso pode-se ter algo privado, o uso pode ser particular. A água não é particular, a água é pública, mas o uso que nós fazemos dela é particular. E eu não estou querendo dizer só de tomar banho, que é uma coisa super particular, né? Privada. Eu quero dizer o uso, por exemplo, para a água d'água, para a água que você vai consumir. Ou para as garrafinhas de mineradoras, que podem comercializar aquela água engarrafada, porque elas foram autorizadas para isto. E se vocês pegarem uma garrafinha destas, vocês vão ver lá que tem uma autorização de lavra, principalmente porque elas são águas minerais. E como águas minerais, elas têm um tratamento como se fosse minério, simplificando. Então, para que aquela empresa que descobriu uma nascente, ela vai no laboratório, uma fazenda, uma área rural, leva no laboratório a água e descobre que ela tem um monte de minérios, componentes, que é uma água muito boa e potável. E ele pensa, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou montar uma empresa de distribuição de águas minerais. Ele precisa ir até o governo, pedir a outorga, uma licença ambiental, uma lavra, são várias etapas, que depois eu explico uma delas aqui, para uma vez autorizado, porque a água não é dele, a água é pública, ele tem a possibilidade de fazer o uso dela, aí ele engarrafa essa água. E aí sim, a partir do momento que ele engarrafou, a água é dele. O caminhão com a marca, o depósito, aquilo é propriedade privada. Então, por isso que a garrafinha, fique tranquila, é sua e é particular privada. O drama acontece se, por uma hipótese, essa sala fosse todo o nosso país, toda a nossa região, e a água acabasse e só sobrasse a água que está na garrafinha dela, que me parece que está até vazia, né? Já não tem mais água, né? Mas, por hipótese, ela ainda tem alguma água. Vocês imaginem isso, que a única água que existe é aquela. Começa a existir uma outra conversa agora. Por isso que a água é pública. Nós rompemos a barreira do que é privado para fazermos uma redistribuição. E a lei tenta estabelecer isso. Isso acontece em momentos de seca. Quando cai o nível de água nos rios, chuvas, etc., a lei começa a botar prioridade. Primeiro lugar, abastecimento público e ainda limitado. Segundo lugar, você vai dessedentar animais, produzir alimentos na agricultura. Então, você vai botando uma ordem. E último lugar, você fica andando de jet ski numa lagoa, porque isso é lazer. Não é que ele é menos importante ou não tem importância, mas é o fato de que a dessedentação das pessoas, alimentos, é mais importante. Né? Então, a lei procura fazer essa lógica, esse juízo. E aí, ser um bem econômico ajuda pra caramba. Porque se a água tem um valor, você pode dar o preço nela de acordo com a quantidade de uso, com o setor que utiliza. E aí é óbvio, numa época de seca, a água sobe, porque falta água, e todo o mercado econômico é assim, aí você consegue diminuir o uso. Isso já está acontecendo um pouco. Tem muitas pessoas que economizam hora de banho, cozer alimentos, piscina, lavar carro em casa, etc., para economizar água. Tem muita gente que tem que fazer isso exatamente porque a água está subindo. E cada vez mais deve acontecer. Então, vocês entenderam essa lógica de que a água, portanto, é pública? Pública significa que a água é de todos. O que pode ser feito com ela é um uso privado. Ela continua sendo, em todos os momentos, algo que é de todo mundo, pertence a todos. Há uma divisão de que ainda será da União Federal, essas águas que dividem os países, então, o caso do Rio Iguaçu é um rio federal, ou então rios que dividem os estados, é o caso do rio lá Paranapanema que eu falei, ou então os aquíferos, como o Guarani, que estão no subsolo, que pertencem à União, ou ainda dentro das suas áreas, como é o caso de qualquer rio dentro do Parque Nacional, para dar um exemplo. Fora disso, os rios passam a ser estaduais, de controle do estado. Então, o rio Pirapó, o rio aqui Iguaçu, em um trecho, mas na verdade o rio Iguaçu acaba se tornando ele todo federal, porque ele acaba dividindo com a Argentina. E parte com, acho que, Santa Catarina, né? Mas qual outro rio que é importante aqui em Foz? O Tamanduá, por exemplo. O rio Tamanduá é um rio estadual. E veja, por ser estadual, ele continua público, a única diferença é que nós dizemos é o estado do Paraná quem vai cuidar dele, garantir ele. Mas ele continua sendo público, assim como é o rio Paraná. Tá ok? Bom, se a gente pega os tipos de usuários, nós já vimos, mas é interessante que há uma classificação didática a se fazer. Nós temos o uso agrícola e pecuário, que é um dos mais fortes no Brasil. Quase mais de 70% da água doce utilizada no país vai para a agricultura e pecuária. Produção de alimentos, sistemas de irrigação. Passou-se a época em que as culturas eram totalmente perdidas por falta de água. Quem tem dinheiro e recursos busca água no rio e faz processos sofisticadíssimos de irrigação. Alguns agricultores ainda sofrem com esses problemas. Industrial também é uma outra base importante. E aqui, vejam, existe hoje uma tentativa cada vez maior de você fazer o reaproveitamento dessa água para evitar, inclusive, desperdício e etc. O retorno dessa água, inclusive também da pecuária, para os recursos hídricos também é importante. É a outra faceta da água, quer dizer, por um lado é a gente usar água pura para consumir. O outro lado é essa água servida, usada, retornando para o rio. Então, você traz essa água para dessedentar os porcos lá na suinocultura e depois isso vai embora no sistema de esgoto. É assim que você devolve essa água. A indústria é a mesma coisa, ela traz para produzir um alimento, alguma coisa, e no final sobram resíduos do processo industrial. Isso tudo vai de volta para o rio. A lei procura depois fazer esse controle. A gente vê isso depois. O lazer são os outros tipos de uso e os hotéis costumam ficar também aqui, né? No lazer e nos consumidores de tipo doméstico. Na verdade, doméstico no sentido de ele captar essa água de uma distribuidora, tá? É, um grande resort, um grande sistema, mesmo que ele capte a água de uma concessionária, ele pode entrar até no sistema industrial, talvez, numa classificação de uma indústria de turismo, uma indústria de serviços, né? A gente não precisa pensar na indústria apenas como aquela maquinária. A gente pode pensar num hotel, num grande resort, nessa categoria. E no lazer, na verdade, quando você pensa no processo de piscinas, atividades de embarcações, como é que a gente fala? Enfim, turismo envolvendo essa parte das águas. O abastecimento público envolve naturalmente essas grandes empresas que fazem o serviço. Nós no Paraná temos a Sanepar, isso varia, inclusive, de vários locais para os outros, porque a concessão do abastecimento público de água é municipal, né? É o município quem faz ou quem tem a obrigação de prestar esse serviço. E a grande maioria dos municípios vem há muito tempo fechando contratos de 20 anos com a Sanepar, que é uma empresa de capital público, misto, de base no Paraná e que muito tempo vem prestando esse serviço. Ela vai criando know-how, vai se especializando e acaba sendo difícil competir com ela. Mas, em alguns casos, alguns municípios decidiram assumir o controle e isso pode acontecer. Infelizmente, também, a própria empresa pública, em alguns casos, ela prefere não assumir porque são municípios pequenos, ela não tem muito lucro, né? Então, é um fato de que o abastecimento público normalmente envolve uma empresa pública. E geração de energia, aqui em Foz a gente precisa falar sobre isso, né? A gente está com a Itaipu do lado, mas é um componente importante hoje no Brasil essa possibilidade de utilização da hidroenergia. Bom, com relação à autorização para uso da água, já que ela é um bem público e nós não somos donos, nós temos aqui pelo menos dois componentes principais. O mais importante hoje, para a gente entender, é a chamada outorga. Porque o licenciamento ou a licença ambiental é um outro processo mais complexo, que a gente vai ver depois, e que, na verdade, é genérico. A licença ambiental vale para toda e qualquer atividade ou obra que tenha a ver com o meio ambiente. A outorga para uso hídrico é especificamente para a água. E a gente vai tentar fazer a seguinte distinção agora didática. Licença ambiental geral, vale para tudo, qualidade do uso, tecnologia do uso, adequação do uso da água, quantidade de água que é captada e devolvida com o ecossistema, os outros seres vivos, com equilíbrio ecológico, então é bem geral. Já a outorga não, ela é principalmente quantitativa e qualitativa, eu quero saber quanto de água você vai tirar e vai devolver, e se essa água tem capacidade de atender a sua necessidade em termos de qualidade dela e se você também devolve ela numa qualidade mínima. Então, é uma visão mais específica, restrita. Eu estou pensando no recurso hídrico propriamente dito. Quem faz essa outorga costumam ser órgãos especializados, que é o Instituto de Águas do Paraná. Ele era anteriormente conhecido como SUDERSA, uma Superintendência de Recursos Hídricos, que persistiu por muitos anos e fazem poucos anos que foi feita essa alteração. Acho que 2006 para cá, não tenho certeza. Esse Instituto de Águas, portanto, é quem, pelo Estado do Paraná, autoriza o uso. No âmbito federal, nós temos a ANA. Conhecem a ANA? A ANINHA? Agência Nacional de Águas, que faz, às vezes, do órgão que protege a água no âmbito federal. Outorga, portanto, é um documento, é uma autorização, ele é um processo. É, quem já teve a oportunidade de acompanhar um poço semi-artesiano num condomínio ou algo parecido, ou no hotel, vai ver que a primeira coisa que se faz é pedir para o Instituto de Águas uma autorização para verificar o potencial de utilização de água. Hoje, as empresas que trabalham com isso já têm tecnologia para fazer uma estimativa prévia. Eles vão no local e, com os equipamentos, eles têm uma sondagem que permite saber a profundidade esperada do lençol freático, então você tem uma noção. Mas como você só tem como saber na hora que perfura e aí você vê a quantidade de água que de fato vai jorrar, você faz primeiro um pedido de outorga prévia, preliminar, quero saber quanta água tem. Quando ela é dada a autorização, a empresa vai, perfura e aí faz a medição da quantidade de água e vai dizer, ó, aqui tem tantos metros cúbicos por minuto, por segundo, dependendo da vazão. E com esses dados, o usuário, nesse caso já virou um usuário, vai no órgão de novo e diz, olha, eu preciso desses 100 metros cúbicos, eu preciso de 10, eu preciso de 80, eu preciso do 100, você vai e diz o quanto você precisa. Ele faz uma análise da quantidade de água que está disponível que você precisa e aí lhe dá a outorga. Então, você pode utilizar 10 metros cúbicos de água. Isso vai lhe custar tanto se houver a cobrança, porque ainda nem todos os lugares estão com a cobrança implementada. Entenderam, então, que a ideia da outorga é isso? É autorização? Ela tem um prazo, salvo engano, de 5 anos? E aí tem um detalhe. Algumas condições de outorga não são exigidas. É considerado o uso mínimo, o uso insignificante. Ou seja, a quantidade tão pequena de água que não tem por que você exigir uma outorga. No caso do Paraná, existe uma resolução, que é de 2004, resolução 39, só para vocês terem a noção, não vou cobrar isso de vocês especificamente, mas ela diz lá, olha, ficam dispensados de outorga, considerando-se como de uso insignificante, as seguintes acumulações, derivações, captações e lançamentos, ou seja, o uso da água. 1. As acumulações com volume de até 15 mil metros quadrados, com ou com área de espelho d'água inferior a 10 mil metros quadrados. Quer dizer, se você faz um pequeno lago numa propriedade rural, você não precisa ter uma outorga para ter esse lago, porque ele é insignificante no contexto geral. Ou derivações e captações individuais até 1,8 metro cúbico. Portanto, numa área rural, numa fazenda, em que você vai fazer uma captação pequena de água, não é necessário a outorga. É necessário apenas um registro, que infelizmente a grande maioria nem faz. Ou seja, você vai no órgão de águas e diz, eu, fulano de tal, CPF, CNPJ, endereço tal, vou captar uma quantidade de água insignificante na propriedade X. Então, é só para eles terem um registro. Tá certo? Mas é só para entender que um uso muito pequeno não precisa da outorga. Provavelmente, hotéis que têm um uso muito maior de água, quando captam diretamente, vão precisar, sim, dessa outorga. Mas isso aí depende de ver cada caso concreto. Então, isso aqui é mais um checklist que o hotel tem que fazer quando ele for ver a questão da água. Ele tem a outorga, qual é a quantidade de água que ele usa? Isso aqui, gente, só a formal, né? A gente só está falando da forma. Não estou falando do conteúdo, se ele está usando água excessiva, se ele está desperdiçando água, que é um outro componente que aí a gente vai ter que trabalhar. Para quem trabalha com a noção de gestão pública, você só consegue falar em desperdício ou não quando você tem o panorama geral, quando eu sei o quanto de água está sendo consumida. Eu tenho como fazer uma meta de redução. Se hoje são tantos milhões de metros cúbicos, eu consigo reduzir 5% com campanhas de educação, tantos por cento com o processo de novas tecnologias, de reciclagem, reuso, etc. Tá? Então, essa é a ideia da outorga. A outorga prévia e a outorga final para usar a água. Licença ambiental é um outro processo mais complexo que vai envolver, por exemplo, permitir que o hotel ali esteja. Permitir que o poço seja perfurado numa área de floresta. Então, você vai ter outros componentes ecológicos ou ambientais que a licença vai ver, enquanto que a outorga é bem específica. As duas são exigidas normalmente juntas. Tá? É um erro achar que só a outorga resolve. Os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos significa que, aí a gente até não falou desse aspecto geral, mas essa Lei 9433 de 97, que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, o que ela faz é estabelecer o conceito geral de uso da água no país. E quando a gente fala do artigo 1º, a gente está falando desses fundamentos, eles são praticamente como que princípios, que inclusive acho que eu pedi para vocês no exercício indicarem alguns deles. Então, o primeiro, a água é um bem de domínio público, nós já vimos. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, nós também já vimos. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Eu cheguei a mencionar aqui, mas ela traz isso como um fundamento. Então, ela está deixando claro que se faltar água, primeiro nós. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Também é algo interessante, que ele diz assim, se você tem vários tipos de uso possíveis, você não pode priorizar só um. Alguém chega num rio e toma conta de tudo e fala, eu quero toda essa água. Na hora que você for fazer a outorga, você vai observar o uso múltiplo. Uma parte para o lazer, uma parte para a agricultura, uma parte industrial. E é óbvio que isso é um processo que exige muito planejamento. Né? E a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implantação da política nacional. Por que que isso é importante como um fundamento, gente? O que que é uma bacia hidrográfica? Ela é, em síntese, uma área territorial que acompanha um determinado rio, um curso d'água. É a região de onde a água, quando ela cai, ela vai correr necessariamente para este rio. É, vamos imaginar que aqui a gente tem um determinado córrego, aqui a gente tem outro, e vamos falar que são grandes rios. Por exemplo, aqui o rio Paraná e aqui o rio Iguaçu. Eles são bacias hidrográficas porque até determinado ponto, toda a água que existe corre em direção a este rio. Enquanto que, a partir deste corte aqui imaginário, que na verdade ele é topográfico, ele é do relevo, o restante da água já começa a correr para um outro lado. Significa que toda essa faixa aqui vai compor uma bacia hidrográfica. Eu tenho que estudar ela em conjunto, eu não posso ignorar uma atividade que é feita aqui porque ela repercute neste rio. Já uma outra atividade que está desse lado vai repercutir aqui. E, naturalmente, quando esse rio se encontra com o outro, essa bacia hidrográfica passa a ser importante para essa outra. Portanto, elas são sobrepostas. A gente tem grandes bacias, como a Bacia do Prata, vocês lembram da geografia, e essas bacias vão diminuindo até a gente pegar a microbacia do rio Tamanduá, em Foz, que é um rio pequenininho, que tem alguns outros afluentes e que tem uma dinâmica própria. Tá? Então, óbvio que aqui, ó, a gente tem outros pequenos córregos e cada um desses córregos tem microbacias neles. O que que a lei disse? Que a bacia hidrográfica e, quando não possível, a microbacia são unidades de gerenciamento. Antes dessa lógica, nós dividimos ela por questões políticas. Ou seja, você cria um escritório regional da antiga Sudersa, hoje Instituto das Águas, em Cascavel. E esse escritório cuida lá de 70 municípios do entorno, que, na verdade, são rios que têm bacias diferentes, características diferentes. Mas a gente centraliza. Agora não. Você tem a bacia do Alto, Médio, Baixo Iguaçu. Tem a bacia do Paraná. Você tem a bacia do Paranapanema, também acho que 1, 2 e 3. Se vocês olharem o mapa, eu posso mostrar depois para vocês, a gente vai ter o estado do Paraná dividido nas grandes bacias. Cada uma delas tem um projeto de gestão, um gerenciamento próprio. Então é muito mais inteligente. A gente não está usando mais a nossa divisão territorial de municípios ou política, mas a gente está usando a divisão territorial da natureza, como os rios são e se conformam. Está claro? Por isso que ele é um fundamento, que é um avanço importante. E o último, a gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, já não é mais um escritório fechado, centralizado em Curitiba, São Paulo, Brasília, que toma decisões para todo o país ou para todo o estado. Cada uma dessas bacias tem o seu escritório, que tem que pensar sobre esta bacia, e as decisões são tomadas em colegiado, que envolve os usuários, inclusive para definir o preço que vai ser cobrado, e a comunidade em geral. É um modelo muito interessante, que por ser muito mais avançado do que nós tínhamos, ele está tendo grande dificuldade de ser implantado em todos os lugares. É, tem gente que começou a ficar com um olho grande na cobrança pela água, já viu ali uma mina de ouro. É, a lei abriu a possibilidade de uma ONG se tornar o banco da água por um convênio com o Estado. Então, já começou a gente fundando ONG e tentando ser a credenciada para receber a água. Vocês já imaginaram receber um percentual de 2 centavos por metro cúbico de água na bacia do Rio Iguaçu aqui, na região? Isso é muito dinheiro. Para quem vai pagar lá na conta da água, talvez nem repercute muito, são centavos. Mas para quem recebe aquilo mensalmente, é muito dinheiro. Nós estamos falando de milhões no mês. E o que ainda para alguns é pouco. Pouco no sentido do que você precisa investir na área. Mas, de qualquer maneira, começou a vir assim, essa ideia de olho gordo em cima do sistema de cobrança, dificuldades de acertos políticos, gente que é contrário. Então, um governo estadual faz de um jeito, o outro muda. Eu não vou entrar nas particularidades, mas é só para vocês entenderem que é um sistema que existe e está sendo implementado aos poucos. Tá? Com relação aos instrumentos, a gente já sabe que um instrumento é um meio para se alcançar os objetivos que se quer aqui. Se a gente quer preservar a água, um uso mais democrático, sustentável para as futuras gerações, preservar a qualidade da água, quais são os instrumentos que a lei traz? Isso está lá no artigo 5º. Eu vou destacar aqui o plano de recursos hídricos, que é um projeto geral e amplo, você tem um plano por bacia. Depois nós temos o enquadramento dos corpos de água em classes. Os rios têm classes, 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma resolução específica que diz como é que eu faço esse enquadramento. E por que ele é importante? Porque dependendo da classe, eu tenho um tipo de autorização ou não, seja para captar a água ou para despejá-la como esgoto. A rigor, até a água, acho que classe 3, ainda é possível o consumo humano. Depois, classe 4, 5, 6, a água vai piorando em qualidade. Então, você pega um rio Tietê, eu não sei nem se ele tem classe ainda, é um rio sem classe, né, de tão contaminado que ele está. Mas essa é a ideia de enquadramento dos cursos de água. Tá? É um instrumento. A outorga é um outro instrumento. A cobrança pelo uso de recursos hídricos também é um instrumento. A compensação a municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Para nós, o que interessa desses instrumentos? Principalmente a outorga, porque é ela que o município vai trabalhar, o hotel vai trabalhar mais diretamente, ele vai precisar de autorização para usar. Um outro instrumento que ele precisa saber é a cobrança, porque eventualmente ele pode ser obrigado a pagar alguma coisa por isso. Tá ok? E, finalmente, quanto aos problemas relacionados à água, aí nós vamos ter aqui alguns casos que envolvem, inclusive, o que vocês também levantaram. Né? O principal diz respeito à poluição da água, porque ao mesmo tempo em que ela é essencial à vida, ela também é uma das grandes veiculadoras ou condutoras de doenças de todos os tipos. E eu acho que todos vocês devem já ter tido péssimas experiências com isso. Né? Uma água que não está muito potável, a gente tem relações com falta de higiene. Então, qual é a qualidade da água que está sendo servida aqui hoje na Unioeste? Quem tem essa informação? A gente não tem essa medição. De repente, num copo plástico, ou seja, a água em si, ela é inerte, né? Ela é um recurso. Mas ela é meio para a vida, inclusive, de bactérias, vírus e outros seres que nos agridem. Portanto, a contaminação da água, a poluição da água, significa colocar num veículo potencial da vida também a morte. São milhares de crianças que morrem por disenteria, por problemas seríssimos de contaminação de doenças pela água, transmissões de todos os tipos, né, de doenças que passam por aí. Por isso que o esgoto doméstico é um grave problema, né? Porque ele carrega todo tipo de possibilidade de contaminação. Outro problema com relação, além do esgoto, e aí veja, isso eu já estou falando que tem a ver com o próprio hotel, né? Porque o hotel, por ser uma concentração de habitações e de pessoas, ele produz uma quantidade grande de esgoto. Nós temos as chamadas águas pluviais, que é um outro problema. Água pluvial é aquela da água da chuva, né? Você tem que dar todo um direcionamento para essa água, porque se você não tomar esse cuidado, como a gente alterou o curso natural dos lugares, a gente pode provocar grandes erosões, deslizamentos, alagamentos e assim por diante. É só ver aqui a Unioeste com chuva, a gente vê esse sistema das calhas, né, que tentam barrar aqui, vocês devem ter visto já esses pedaços de concreto que tentam evitar que essa água se espraie totalmente. Um exemplo pequenininho, bobo. Mas para mostrar que essa água pluvial precisa ser controlada. E se vocês pegam, por exemplo, um grande centro de convenções de um hotel, você está com uma área coberta enorme, que coleta uma quantidade enorme de água, porque ela já não infiltra no solo, e essa água é direcionada para todo e qualquer lugar. Então você precisa ter um planejamento disso, inclusive das águas pluviais de estacionamentos e etc. A contaminação do solo, do asfalto, de pátios, a poluição dos rios, que é um outro componente do sistema de poluição da água. Por quê? quando você tem a chuva caindo, essa água caindo sobre o asfalto, ela acaba lavando e carregando qualquer tipo de componente que esteja ali. Nossos carros são movidos essencialmente a gasolina, na grande maioria, ou ainda envolve um percentual de gasolina, e mesmo no álcool tem a mistura, que é muito rica em chumbo, em vários metais pesados, e naturalmente, por funcionar e queimar o combustível, ele gera resíduos que estão caindo no solo, estão caindo no asfalto. Graxas, outros componentes químicos, o próprio pneu, isso tudo está consumindo. A gente não vê. Mas chove, isso tudo é lavado, vai correndo pelas margens que a gente vai vendo, isso chega em algum rio e, portanto, se chegou no rio, chegou no veículo principal da vida. Animais que bebem água, peixes, assim, vai toda a cadeia produtiva. Eu me recordo de um estudo feito lá em Maringá, no lago do Parque do Ingá, que é um parque famoso lá no centro da cidade. E a pesquisa mostrou que os peixes que viviam lá no lago tinham altíssima concentração de metais pesados, fora do normal. E como é que se explicava isso? Eles estão dentro de um parque, todo verde, isolado. E aí que foram ligando as pontas. Eles foram vendo que como a região do entorno é toda ela urbanizada, shoppings, asfaltos, etc., acontece isso. Chove, a água vai para o lago, carregando metais pesados. A plantinha microscópica absorve primeiro esse metal pesado e, como vocês devem saber, os metais pesados são cumulativos, né? A gente não processa eles e eles vão embora. Se você recebe uma quantidade de chumbo, de metal pesado, você acumula aquela quantidade e fica permanente. Você só vai depositando mais durante a vida inteira. E é isso que essas plantinhas faziam. Os pequenos animais, micróbios, etc., que iam comendo essas plantas e que eram alimento dos peixes junto com as plantas, eram comidos pelos peixes, eles iam acumulando. Então, é um processo natural de degradação. Então, eles conseguiram mostrar cientificamente a contaminação da água em virtude desse processo. Esses peixes, muitas épocas, eles eram autorizados para a população ir lá pescar. Quando tinha muito peixe, o povo ia lá e pegava o peixe para comer. Como é que é esses lagos de pescaria dos hotéis? Qual é a qualidade dessa água, desses peixes? Como é que é a drenagem da água no todo o entorno? Então, vocês vejam que é uma preocupação tanto com a saúde pública quanto com o meio ambiente propriamente dito. Outra questão que é indiretamente relacionada com os problemas lá da água é a proteção vegetal. Nós já vimos que as áreas de preservação permanente são essenciais para os rios, nascentes, cursos d'água. Então, também é um problema quando há o desmatamento que gera esse tipo de problema e contaminação. No caso da exploração hidrelétrica, um problema que ocorre, a gente vê isso aqui com a Itaipu, é uma alteração drástica do ambiente, porque você cria lagos normalmente grandes, de grande extensão, inunda-se grandes áreas, e você passa a interferir no fluxo de altas e cheias e baixas dos rios, que antes seguiam uma lógica natural, por, temporadas, né, durante o ano, e agora é regulada pelo homem, pela necessidade de produzir energia elétrica. A gente já conversou sobre isso, acho, quando eu mencionei do problema da procriação dos peixes e como isso segue a lógica de altas e baixas e que isso já não acontece mais naturalmente. E, finalmente, os produtos contaminantes em geral, que aqui envolve muito os hotéis, que envolvem materiais de limpeza, outros tipos, de repente, de componentes utilizados em alguns tipos de produtos que podem gerar a contaminação da água, desde sistemas de container, de armazenamento, que se colocam em determinado rio, enfim, são várias as possibilidades de haver contaminação.